Não vai dar certo. Não vai dar certo, vai dar tudo errado. Não vai dar certo. Não vai dar certo, vai dar tudo errado. Não vai dar certo. Não vai dar certo, vai dar tudo errado. Não vai dar certo. Não vai dar certo, vai dar tudo errado. Não vai dar certo, vai dar tudo errado. Não vai dar certo. Não vai dar certo, vai dar tudo errado. Não vai dar certo. Não vai dar certo, vai dar tudo errado. Não vai dar certo. Não vai dar certo, vai dar tudo errado. Não vai dar certo. Não vai dar certo de louco. Dei um ponto na loucura de Xana. Tenho fissura bem mais que a branca pura. Drops está pelas ruas, fugindo das viaturas. Então fica esperto na rua, que vários morcegos te suga. Cupisante vomitado, crazy com os olhos estralados. Me dá um gole do trago pra eu seguir. Guia estrela, minha bira não pago. A patrocínio no Big no Faro. Não testa FK, vê se não o preço vai secar. Transmute sua mente, esse é o lado obscuro. Te causa sequela, mina mascarada em cima do muro. Muro, muro, muro. Então cuidado pra não levar furo, furo, furo, furo, furo, furo. Não vai dar certo, não predestinado a errar. São vários envolvidos, muitos vão correr, pouco segura. A bronca bate no peito e o palhaço dá risada. Tremeu na base, já deu vaga. Ficou sem chão, comeu na mão dos 4h20. Vivendo no inferno, o céu é meu limite. F420 em todos, topo do prédio da City. Minha vida obscura, perdido na loucura. Com ferro na cintura, movido por sua fissura. Direto a sepultura. Não vai dar certo, vai dar tudo errado. Não vai dar certo. Não vai dar certo, vai dar tudo errado. Não vai dar certo. Não vai dar certo, vai dar tudo errado. Não vai dar certo. Não vai dar certo, vai dar tudo errado. Não vai dar certo, vai dar tudo errado. Não vai dar certo. Não vai dar certo, vai dar tudo errado. Não vai dar certo. Não vai dar certo, vai dar tudo errado. Não vai dar certo. Não vai dar certo, vai dar tudo errado. Não vai dar certo. Não vai dar certo, cê tenta, certo nunca dará. Cê engano chegando nos planos, os maloca de bomba chá. Os maloca de bomba chá. Chegando na rima pra te mostrar como é bom se preservar depois do baque de se embriagar. Olha quem vem lá, mano crazy na caranga. Zigue-zague deitando nos potes, não teve sorte. Com a vida mansa, fica na lembrança. Olha o que cê vai fazer. Do asfalto vai pro cemitério, batido martelo pra quem beber. Tira debaixo do banco mais uma garrafa de uísque. Faz um brinde com as vadia pra mostrar que o bagulho é chique. Sem xilique, 4h20, efeito sonoro tremendo a city. Rap underground, no scratch, o gordo do beat. Esses pensamentos negativos. Vida te cobra se você não for objetivo. A intenção é conquistar o mundo. E o raciocínio é preciso para se vencer a guerra diante do inimigo. Na vila, muitos que vêm, muitos que vão. Blow! Caiu mais um, já é comum aqui na Norte Joe. Mentes em slow do cara que tragou. Um pega da malvada, criptonita chapou e ele vaga. Pela rua, sequelinha, a procura de um pega que acalme sua adrenalina. E eu vejo noias nas esquinas, mas um risco dessa farinha. Quantos se foram nessa brisa, se ratear roubas, tiazinha, vale nada aqui na vida. Errado vai dar se vir bobinho, te garanto tudo errado. Se ao menos vim, olhou pra baixo, é pensa baixo e tu vai cair. Te firma guri, então sai daqui, vai se dar mal no sarandi. Por isso não falo, eu só faço nessa merda. E todos safados vai parar debaixo da terra. Um trago malvado é um beijo molhado, aí não presta. Justiça aqui é das pesadas e errado não manifesta. Sai da frente, sai daqui. Os que enfrenta aqui, o resto não precisa saber, é tudo errado. Não vai dar certo, certo, vai virar errado. Não vai dar certo, vai dar tudo errado. Não vai dar certo, vai dar tudo errado. Não vai dar certo, vai dar tudo errado. Tudo errado. Não vai dar certo, vai dar tudo errado. Nunca dará.